Rádio Brasil Espírita apresenta o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Bom dia, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Que Deus esteja no coração de todos. Vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo auxiliar na prática do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo nos ajuda a trilhar os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. A atmosfera de paz que o Evangelho no lar oferece une mais as pessoas, proporcionando uma vivência mais tranquila, de compreensão, tolerância e paciência. Protege os lares de vibrações pesadas, higienizando o ambiente pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, e ainda possibilitando ajuda aos espíritos necessitados de luz. Prepara todos os membros da família para enfrentar as vicissitudes, mantendo os princípios da oração e vigilância dos pensamentos e sentimentos. Então, para essa prática, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora da semana em que todas as pessoas da casa possam participar. Sugerimos que se coloque água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Em seguida, façamos na sequência uma oração, a leitura de uma mensagem edificante, a leitura do Evangelho e comentários sobre a mesma, e finalizando com uma prece. Feitas essas observações, vamos agora ao Evangelho de hoje, pedindo ao Carlo para fazer a oração de abertura dos nossos trabalhos. Senhor, agradecemos pela oportunidade de trabalho e por tudo que nos proporciona. Cientes de nossas limitações, pedimos forças para resistir às tentações, afastando de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a inveja. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o sentido da vida, a sermos resignados, a sermos mansos, pacíficos e trabalhadores fiéis da Tua seara. Que a humildade e o amor sejam nossa bússola a nos direcionar sempre rumo à estrada do bem, da fraternidade e da solidariedade. Que assim seja. Vamos agora à leitura da mensagem de preparação do ambiente, intitulada Indulgência, de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia, para que a paz divina permaneça contigo à maneira de luz, que te guarda hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Após essa leitura maravilhosa, que servirá para nossa reflexão, passemos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje, sorteamos o capítulo 20, Bem-aventurados os misericordiosos, e o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce e tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos o praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos preocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Bom, meus amigos, vamos agora aos comentários sobre essa pequena, mas importante passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indulgência. Esse tema é muito importante, principalmente nos tempos atuais, em que nos deparamos com tantas atitudes infelizes por parte de algumas pessoas que ganham as manchetes dos jornais e que têm causado desânimos e descrença no progresso moral da humanidade. Mas vejamos o significado dessa mensagem de que trata o Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 16 a 21, cujo tema principal é Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência para com os defeitos dos nossos irmãos é a aplicação da máxima do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Evangelho de João, capítulo 8. Recomendo o Evangelho examinarmos se a mesma recriminação não possa ser feita a nós mesmos. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Item 16 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Habitualmente nós julgamos e criticamos as imperfeições dos nossos semelhantes, mas às vezes a dificuldade dele é a nossa oportunidade para a evolução. Notemos a passagem de Jesus diante de um animal que todos julgavam mal cheiroso, ruim, com aspecto praticamente debilitado, e Jesus, com sua mansuetude, disse: "Que belos dentes esse animal possui!" Por isso é que, quando o Evangelho fala de indulgência, devemos lembrar que não temos condição moral de julgar ninguém, pois cometemos muitos erros e ainda caímos em tentações. E o único caminho para a mudança de comportamento nosso é o estudo e o trabalho. Os dias atuais, caracterizados pelos conflitos psicológicos e afetivos, em face do tumulto que domina o pensamento da sociedade e as ambições de cada indivíduo, exige de nós profundas reflexões e mudança de conduta, principalmente. Ante a condição moral do nosso planeta, as aflições e dificuldades são questões naturais e ainda necessárias para a experiência evolutiva de cada um de nós. Mas podemos mudar este quadro, lembrando que não estamos juntos à toa. Se vivemos no mesmo ambiente de provas e expiações, é porque somos todos devedores e estamos mais ou menos todos no mesmo grau evolutivo. Mas sabemos também que a Terra passa por um momento de transição. O crime e a violência não são mais aceitos com a mesma naturalidade do passado. Sabemos também que muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de se manterem ligados ao planeta. Isso significa que muitos já estão sendo afastados. Não reencarnamos para sofrer, e sim para continuar a nossa evolução, para reparar nossa vida pregressa e para desenvolver novos conceitos rumo à perfeição. Desse modo, nós temos dois caminhos: ou entendermos qual a nossa missão no planeta, ou nos perdermos na revolta e nos desviarmos do caminho do bem. Resta-nos o primeiro caminho: tratar de compreender o porquê dos acontecimentos com equilíbrio e sensatez. Assim, o Evangelho nos proporciona esse caminho de paz. Sem indulgência no lar, diante das atitudes desastrosas de familiares, instala-se frequentemente os conflitos de relacionamentos. O mesmo se reproduz no ambiente de trabalho, gerando a desconfiança e o mau humor. Essa vibração também se irradia no meio social, gerando desconforto e desarmonia. Ora, se nós falamos de todos e contra tudo, somos essencialmente maledicentes. Se divulgamos aquilo que consideramos uma falha em nosso irmão, com o intuito de denegrir sua imagem, estamos indo na contramão da lei de caridade e acarretando em torno dele vibrações deletérias e de repulsa. Às vezes acusamos alguém de ter feito uma coisa sem termos presenciado o ato. Não temos certeza e, mesmo assim, irradiamos a notícia para todos que conhecemos, sem dó nem piedade. A indulgência para com as faltas alheias é ato de sabedoria que reconhece as próprias limitações, entendendo que todos necessitam de oportunidade para aprender, compreender e resgatar, facultando à pessoa um novo caminho, sem adotar rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. A indulgência é um sentimento de bondade latente em todas as pessoas, aguardando desenvolvimento e vitalidade, que somente o esforço de cada um consegue realizar. A indulgência se assemelha à caridade. É generosa e, portanto, não guarda ressentimento, perdoa, esquecendo as ofensas, a benefício do agressor. É o ato de amor que se amplia iluminando as sombras da ignorância. Conhece-se a elevação moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos erros alheios. A indulgência gera reflexão no infrator, auxiliando-o a crescer em espírito e abre áreas de simpatia naquele que a proporciona. Lembra Joana de Ângeles que, agredido pela ignorância do povilhéu, ou pela astúcia farisaica, ou pela covardia dos amigos, ou pela pusilanimidade de Pilatos, Jesus foi indulgente para com todos, não obstante jamais houvesse recebido ou necessitasse da indulgência de quem quer que fosse. Como percebemos, a indulgência é o caminho da paz e da tranquilidade em nossa consciência e no meio em que vivemos. Portanto, sejamos construtores de um mundo feliz e sereno. O que vocês acham? Thank you.